Bom, você já viu sobre o que nós vamos falar hoje à noite? Já entendeu a linha que o culto está andando? Claro que já. Porque eu costumo dizer, o nosso culto tem pé e tem cabeça. No sentido, tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem uma coisa planejada, irmãos. Vocês percebem isso no culto ou não? O versículo de abertura do culto tem a ver com o culto todo. Não é uma coisa que a gente escolhe. É aqui hoje. Não. A direção que Deus foi nos dando e a gente vai na direção que o Senhor então deu. E hoje nós vamos sim ministrar sobre cura, cura divina. Cura que Deus faz. Você tem medo de orar por doença grave ou não? Não precisa ter medo, tem que ter fé. Tem muita gripe A, vocês ouviram por aí? Muita gripe A? Tem. Mas nós vamos ter fé para orar. Tem muito câncer por aí. Nós vamos ter fé para orar? Tem muita gente com tristezas, depressão. Vamos ter fé para combater também. Afinal, a nossa fé em Jesus alcança toda parte do nosso ser, corpo, alma, sentimentos e o nosso espírito. Tu acredita nisso? Acredita? Amém? Vamos ver na palavra de Deus, então? Ali comigo, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Você pode olhar aí comigo na sua Bíblia. Para mim, uma das coisas mais lindas, a mais linda que eu acho, é quando uma pessoa se converte. Essa não tem nada que eu penso que se sobreponha a uma conversão. Uma pessoa que aceitou Jesus e tu vê que o reino de Deus está crescendo naquele coração, quer dizer, o domínio de Deus está crescendo ali. Outra coisa que eu acho linda, e eu creio que todos vocês acham, é quando uma pessoa é curada de uma doença. É ou não é? Ah, pastor, é lindo quando é curado do câncer. É. Mas é lindo também quando é curado um resfriado. Olha, um resfriado bem caprichado não derruba a gente. Que tu fica todo sem força, cai na cama, não tem força nem para levantar. Pois nós vamos orar por tudo isso hoje à noite. Seja um resfriado, seja uma doença grave. Seja um HIV, você acredita que Jesus pode matar HIV? O vírus da AIDS? Claro que pode. Ou seja, por qualquer outro vírus, bactéria, afinal, quem fez tudo isso? Foi o Senhor, e o Senhor reina sobre tudo. Você acredita que Jesus pode também mandar embora e acabar com os demônios que trazem enfermidade? Claro que acredita. Jesus expulsou muito demônio. Quando o demônio foi expulso, a pessoa ficou curada da enfermidade. Vamos lá então, capítulo 1, verso 39. Marcos 1, 39. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, nos lugares ermos, nos lugares mais distantes. E em toda parte, de toda parte, vinham ter com ele. Amém? A primeira coisa que eu quero te falar hoje à noite: tu quer ser curado ou queres ajudar uma pessoa a ser curada, a primeira coisa é a primeira palavra do versículo 40. Olha ali, olha, a Bíblia usa os termos exatos. Queres ser abençoado, a primeira coisa diz aqui que um homem doente de lepra, condenado à morte, ele aproximou-se de Jesus. Nós não podemos admitir em hipótese nenhuma, às vezes alguém ministrando cura e não dando o louvor e a exaltação para o Senhor. Alguém ministrando qualquer tipo de bênção e não conduzindo a pessoa para perto do Senhor. Veja que o leproso aproximou-se de Jesus. Vejam, nos dias de Jesus, como no Antigo Testamento, um leproso não podia chegar perto de ninguém. Os leprosos viviam em conjunto de 10, 15, 20, eram pequenas comunidades de condenados. O leproso era condenado à morte, não pelas pessoas, pela doença. E eles não podiam chegar mais perto do que 200 metros de alguém. Caso chegasse, isso podia ser contagioso. Mas vejam, nessa primeira palavra do verso 40, para mim tem uma coisa escondida ali. O que está escondido? Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe, pedindo a ele. O que está nessa primeira palavra? Fé. Ele não ia se aproximar se não cresce. Ninguém se aproxima se esse alguém não pode lhe dar algo. E ele sabia, já estavam conhecendo a fama de Jesus, já vinha correndo. Aproximou-se de Jesus. Agora, o tema da pregação é hoje duas certezas. A primeira certeza que esse homem leproso tinha, qual era? Que Jesus podia curá-lo. Que Jesus tinha capacidade para tal. Senão, não se aproximava. Tudo bem? Concorda comigo? A primeira certeza que ele tinha é que Jesus tem poder. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele sabia quem era esse homem. Ele sabia que não podia nem se aproximar. Mas quebrou a convenção. Ele quebrou a regra. 200 metros. Eu vou me aproximar desse homem porque ele tem o poder para me salvar. Essa é a primeira certeza. E a primeira certeza o leproso tem ótima. Ele pode. Agora, a segunda certeza, o leproso não tem. Qual é a segunda certeza? Será que ele quer? Você percebeu? Você percebeu na pergunta? Se quiseres, eu sei que tu pode, mas se tu quiseres, tu podes me purificar. Tu podes acabar com todas as minhas feridas, com todas as minhas úlceras. Ou tu pode restituir a mim se já caiu alguma ponta de dedo ou de pé. Tu pode acabar com o meu mau cheiro da pele. Tu pode. Mas ele não tinha certeza se tu queres. O que, que você acha? Tu concorda comigo que o Senhor pode todas as coisas? Concordamos, né? Agora a segunda concordância ou a segunda fé. Tu tem certeza que o Senhor quer te abençoar na tua saúde? Alô, mais forte. Tem certeza que o Senhor quer te abençoar na tua saúde? Se tu não tens a segunda certeza, não alcança a bênção. Porque na nossa vida, irmãos e irmãs, nós vivemos de certezas. Se você, por exemplo, não tem certeza que uma moça te ama, tu não vai casar com ela, ou que um moço te ama, você vai casar com ele? Não case, desista antes. Se a pessoa está mostrando dúvida, ou algum medo, para logo isso tudo, não está maduro. Ou, se essa certeza não vir, nunca estará maduro para um relacionamento. Nós precisamos ter certezas. E esse homem tinha uma certeza. Mas ele precisava a segunda. Isso lhe gerou a cura. Você viu aqui? Se podes. E aí o Senhor percebeu que aquele pobre homem, condenado à morte, aquele pobre homem, quando o Senhor disse para ele, e o Senhor, o leproso percebeu que o Senhor ficou profundamente tocado, o Senhor estendeu a mão. Tenta imaginar comigo agora. Você sabe que Deus tem tudo, poder, todas as condições, basta uma palavra, basta um clique de dedos de Deus e qualquer coisa acontece. Você sabe disso. Mas muitas vezes a gente sabe disso e pensa que Deus fará pelos outros. Mas Deus fará por nós. Deus fará. Às vezes a gente pensa, bênção só acontece para os outros. Mas eu quero te dizer hoje à noite que bênção acontece para ti. Seja qual a tua doença, hoje nós estamos falando de cura, mas pode ser também até cura da alma, dores, mágoas, tristezas, coisas que vêm do passado te machucando, Deus cura. Às vezes Deus cura num processo. Outras vezes Deus cura instantaneamente. Agora, como o Senhor vai fazer? Deixa Ele fazer como Ele quiser. Mas aqui nós estamos vendo algo instantâneo. E se você sabe que Deus tem todo o recurso, Deus não distribuiria um pouquinho, então, do recurso dEle para te abençoar? O que tu acha? Sim ou não? Sim. Deus, como se fosse um homem que tivesse uma mesa super farta, deixaria você como que mendigando ali na porta, me dá um pão velho, me dá um pão seco. Será que Deus faria isso? O grande Deus, o amoroso, misericordioso Deus, deixaria nos apenar? Não. Deus é o homem que tem a mesa farta. Ele tem tudo, e ele não fica isso reservado para ele, porque Deus não tem sentido Deus guardar cura para ele, porque Deus, ele próprio, não precisa de cura. Ele não adoece. Quem precisa de cura somos nós. Deus reservaria isso para ele? Não. Creia que o Deus poderoso tem é para distribuir entre seus filhos. Pode você ter a doença que tiver. Realmente Deus botou no meu coração, prega hoje sobre cura. Eu tenho visto muita gente doente. Acho que em quase todas as casas teve alguém doente nos últimos dias. É um gripão, é um mal-estar, é gripe A. E outras coisas tudo. É câncer, é crianças que nasceram com problemas. Mas nós vamos dizer assim, reivindicar. Humildemente, Deus, distribua entre teus filhos. Nós que somos pais, Jesus disse, nós que somos pais limitados, muitas vezes até pais com problemas ou defeituosos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Lembra essa palavra de Jesus? Quem aqui é pai? Quantas vezes você deixou de comer? Quantas vezes você deixou de comprar uma coisa para ti, para dar para os teus filhos, não foi? Papai, olha os homens, vamos falar dos homens hoje. Domingo é o nosso dia, hein? A minha esposa me perguntou, o que tu quer? Os filhos não perguntaram ainda, acho que eles estão bolando alguma coisa escondida de mim. A minha esposa perguntou, o que tu queres? Ah, não precisa nada. Vocês, vamos almoçar junto aqui. Para mim está bom assim. Nós não vamos, podia pedir, me dá uma camisa, me dá um sapato, me dá isso, me dá aquilo. Podia pedir, eu sei, e eles dariam. Alô, meu filho, daria? Abre a mão aí, meu, abre a mão aí. Vai viajar agora, né? Tem que guardar tudo que é dinheiro, mas dá uma mãozinha para o papai aí, né? Mas, irmãos, nós abrimos mão. Ah, eu vejo aí uma massificação, tem que dar presente, presente. O que o pai mais quer nem é presente nessa hora. É ou não é, pais? É nós convivermos, é nós vivermos bem, é aquele dia passar juntos. Para mim, esse é o maior presente. É camisa, irmão. Se eu ganhar, amém. Mas eu tenho lá, acho que umas 20 camisas penduradas no armário. Sapato, acho que eu tenho uns 5. Está sobrando sapato. Se alguém precisar, aí me pede no final do culto. Se alguém precisar camisa, me pede no final do culto. Quem é que vai pegar a camisa? Ninguém aí? Está ali, já tem um candidato. Tá usada, né? Mas é que eu uso assim, do meu dia a dia. Pois nós, apesar de nós, pais, sermos pais com defeito no amar, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Nós abrimos, vocês, mãe, abrem mão de coisas para vocês, para darem para os filhos. Seríamos nós melhores e mais misericordiosos do que Deus? Não. Então, será que Deus vai guardar para ele? Ele que nem precisa de cura, será que ele vai guardar isso para ele? Não. Agora, o que o Senhor espera de nós é que nós nos aproximemos dele e creiamos realmente essa que eu estou chamando de duas certezas. Ele pode, sim. E a segunda certeza, ele quer. Tu acredita que Deus quer te abençoar? Ele quer o maior, antes de você querer, Ele quis. Antes de você pensar em amar a Deus, o que a Bíblia diz? Que Ele te amou. Antes de você buscar o Senhor, Ele te buscou. A iniciativa sempre é do Senhor. O Senhor não reservou para si, nem o único filho dEle, Ele não guardou para si. Ele deu. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo pergunta, aquele que não poupou a seu próprio filho, falando de Deus em relação a Jesus, aquele que não poupou o próprio filho, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? O que é mais importante e mais valioso, Deus dar o filho dele ou a tua cura? Em uma escala de valor, quem é mais importante, a tua cura ou Jesus? Jesus. Ele não poupou Jesus, ele deu. Se ele deu o maior, será que ele vai sonegar coisas menores? Eu não estou dizendo coisas sem importância, cura é importantíssimo. Mas o maior, entre cura e Jesus, é Jesus. E ele não negou o maior, então ele não nega as coisas menores. Aqui esse leproso, ele é tocado pelo Senhor. Os dois, se o leproso quebrou as convenções, os protocolos, o leproso se aproximou. Mas você viu que Jesus também quebrou o protocolo? Veja ali comigo, olha o que diz. 41, Jesus profundamente compadecido. Agora ele quebra o protocolo. Estendeu a mão e tocou. Ninguém podia tocar em leproso. Jesus quebra as convenções humanas. Isso era uma convenção. E o negócio era contagioso mesmo. No lado da saúde era perigoso. Mas Jesus tocou. A tua doença não pode contagiar Jesus. Mas o poder dele pode te contagiar. E é isso que nós queremos. As nossas enfermidades, até podemos dizer também, vamos para o campo da nossa conduta. Os nossos pecados não podem contaminar Jesus. Mas a pureza dele e a santidade dele pode nos tocar. Amém? E aí o homem fica ali tocado pelo Senhor. E o Senhor diz para ele, eu quero te curar. Eu quero, fica limpo. Não duvide, jamais do que Deus quer. Não do que Deus pode ninguém duvida. Mas do que Deus quer fazer em favor da tua vida. Tu acredita nisso? Nós visitamos uma irmã com câncer nessa semana. E eu e minha esposa saímos da casa dela. Com uma paz no coração, uma pessoa ali. E ela também está, mesmo com câncer, mas está firme na sua fé. E eu saí da casa dela com a paz no meu coração e disse para minha esposa. Tem uma coisa tão boa em relação a essa irmã aqui dentro. Eu entendo sim aquilo como direção e confirmação do Senhor pela cura dela. Sabe quando você vai visitar alguém? Às vezes Deus já me disse também, ali no leito, num hospital, a pessoa está ali, ou em casa, numa cama, Deus já me disse. Nesses termos, mais ou menos assim, pode fazer a oração final. Porque morte, irmãos, a gente às vezes acha que a morte é o absurdo, é o péssimo. Casualmente hoje, num consultório de um dentista, minha esposa leu uma jornalista lá do Rio de Janeiro que escreveu acho que ela não é cristã, mas escreveu um depoimento de uma experiência de morte que ela teve. Alguém leu isso? Na revista Caras. Eu estou lá no consultório e fico lendo, né? Eu sabia a notícia do mundo artístico. E essa mulher estava na academia, fazendo ginástica, e de repente caiu e apagou. Não viu mais nada. 4 ou 5 dias... Não sabe o que houve naquele dia. Tá? Foi para o hospital, ficou lá em coma. E quando ela voltou a si, todo mundo na volta, parentes, amigos, médicos, dizendo: pá, que bom que tu está aqui, que bom que tu tá, acordou, saiu do coma. E ela disse que não quis decepcionar as pessoas, porque elas estavam alegres, mas ela, de certa maneira, estava triste porque voltou. E aí ela relata, numa revista secular, ela relata a experiência que ela foi num lugar muito lindo, muito bom, e que tinha tanta paz, e que não dava vontade de voltar. E as pessoas lá, ela viu homens vestidos de branco. E era tão bom que agora, quando ela voltou e acordou, ela, de certa maneira, decepcionou os outros. Ai, que bom que tu voltou. E ela, bah, que ruim que eu voltei. E ela diz para o médico: eu morri. E o médico diz: não, tu não morreu, não. Mas eu morri, eu estive em outro lugar. E com isso, ela conta na revista que muda todo o jeito dela viver. Ela corria muito, super atarefada. Eu mudei meu ritmo de vida. Porque a gente, até nós crentes, que às vezes olhamos a morte como se fosse, bom, agora é o fim, é a condenação. Quem disse? A palavra de Deus diz outra coisa sobre morte. Sobre após essa vida final. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Nós oramos por cura. Então, pastor, por que que ora por cura? Porque cura é um sinal que o reino de Deus está tocando a tua vida, tocando o teu corpo. Mas tem um dia que nós vamos parar de ser curados. Deus pode ter te dado muitos milagres, muitos e muitos e muitos, mas chega um dia, Deus também, agora é a hora de tu vir. E aí nós temos que ter paz em Deus. Deus, o que devia ter feito nesse mundo, fiz. Eu acho que a maioria de nós vai dizer: Deus, me dá um tempo, ainda acho que não fiz tudo. É ou não, pensamento ou não é esse? Ainda que Deus nos desse 500 anos, sabe o que a gente ia dizer? Deus, me dá mais uns 10 aí, 510 para poder fazer mais. Sempre, então faça o que tem que fazer logo, não fica perdendo tempo. Pois, quando Deus te chamar, a gente quer o sinal do evangelho, mas quando Deus chamar, vai. A gente às vezes não entende coisas que Deus faz. Mas Deus está trabalhando. E aqui mostra agora, irmãos, olha, aquele homem se aproximou do Senhor, o Senhor ficou profundamente compadecido, o Senhor o tocou, e no mesmo instante a lepra desapareceu. Aí Jesus disse uma coisa para o leproso. É claro que o Senhor estava como que testando o leproso. Tenta te imaginar, você todo feridento, couro cabeludo até embaixo dos pés, se coçando desesperadamente, saindo ali líquidos mal cheirosos e já começando a cair a ponta dos dedos, e você é curado, você vai conseguir ficar quieto? Jesus disse: não conta nada por aí, vai lá e te apresenta no sacerdote e dá testemunho, não foi? Mas será que aquele homem ia conseguir? De repente tu vê a tua pele, está perfeita a tua pele? Está tudo certinho, você passa a ter pele como de uma criança. Não tem como ficar quieto. Claro, o Senhor estava como que provando aquele homem. E aquele homem sai por ali afora e sai divulgando a notícia, a ponto de Jesus não poder mais andar em lugar público. O evangelho que Jesus prega e que a igreja cristã prega inclui cura divina. Inclui cura. Nós podemos até morrer. Um dia, claro que vamos. Mas que seja, não por falta de oração nossa. Porque pode o Senhor estar querendo te curar. E nós vamos morrer um dia, mas que seja então no horário de Deus. Não porque a gente desistiu no meio do caminho, numa luta como essa aqui sobre saúde. Quero. Jesus não ficou fazendo volta, fazendo rodeios. Ah, talvez isso, talvez aquilo. Jesus diz: quero, fica limpo. Jesus imediatamente expõe a vontade e logo vem o poder dele. Quero, fica limpo. Tu está doente? Tem alguma coisa aí te incomodando? Daqui um pouquinho, nós já vamos orar, irmãos. Jesus tocou um homem impuro. Aquele homem ali, por causa da lepra, não podia ir no culto. Ele tinha que manter distância dos outros. Se fosse hoje, dizer discriminado, né? Ele não podia estar no meio de pessoas, nem da sua família. Não podia morar mais na sua casa. Eles viviam realmente em bandos pelo deserto. Lembra uma vez que 10 leprosos Jesus curou? Por que eram 10? Porque eles viviam em um grupo de 10. É simples. Não podiam se aproximar de ninguém. Pois o Senhor cura aquele homem. O Senhor cheio de compaixão. Você acha que quando o Senhor olha para nós e vê as nossas doenças, sejam elas físicas, sejam elas também da nossa mente, você acha que Jesus não fica profundamente compadecido? Você acha que Deus gosta de ver alguém sofrendo? Me responde. Deus é um Deus malvado? Ah, que coisa linda aquele sofrimento. Ou estou feliz que o meu povo lá na terra, seja a igreja, seja até o próprio ímpio, sofrendo. Não, Deus não tem alegria nisso. Mas Deus tem alegria na cura. Porque doença, irmãos, doença, nós não fomos, lá no início da criação, não fomos feitos com doença. Doença entra depois que adoeceu o ser humano, adoeceu a alma. Aí adoeceu o corpo. Agora, quando a tua alma, o teu relacionamento com Deus começa a ficar cada vez melhor, mais saúde você tem. Acredita? Mais saúde você tem. Quando o teu coração está bem afinado com Deus, você começa a viver bem também no seu corpo. Mais saúde mental também tem. Os medos vão embora. As culpas vão embora. Bom, tudo que é coisa que perturba a nossa mente, isso desaparece quando a sua fé está bem firmada em Jesus. Você sabia ou não disso também? Os medos vão. Eu acho que até tem muito crente com medo. Eu tenho medo disso, medo daquilo, medo de adoecer. Medo de ficar pobre, medo de perder o meu dinheiro, medo de perder... Bom, é só medo, medo, medo. Onde está a tua fé? Temos que perguntar, irmãos. Se você olha para o mundo em geral, provavelmente os analistas da humanidade, aqueles homens que assim têm uma visão geral do mundo, homens, mulheres, estudiosos, muitas vezes são sociólogos que estudam a sociedade, o comportamento social. Eles dizem assim, dias piores virão. Sabia? Vai piorar o mundo. Olha, o mundo até pode piorar. Mas nós, crentes, temos uma certeza. Dias melhores virão para nós. Dias melhores, irmãos. Nós não somos o povo da fé? Há uns anos atrás, começou na década de 60, 70. Os mais jovens não eram nascidos. Mas na década de 80 eu ouvi muito isso. Aí eu já era mais adulto. E as pessoas diziam assim, os estudiosos, esse negócio de fé, esse negócio aí de Bíblia, esse negócio de religião evangélica, isso aí vai acabar tudo. O ser humano vai se tornar muito tecnológico. O ser humano vai evoluir muito. E tudo essas babuzeiras de crença, eu estou usando termos gerais, tá? Essas coisas de religião ou de cristianismo, isso tudo vai acabar. O que é que nós estamos vendo hoje? Esses falsos profetas, eles não conheciam o coração humano. Nunca se viu tanta fé como hoje. Tem fé errada também, mas mesmo agora a fé cristã, nunca se viu tanta gente cristã como hoje. Os falsos profetas. Agora, de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, 40, erraram. Sabem por que eles erraram e sempre vão errar? Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. O ser humano sempre procura pelo eterno. Essa procura está dentro. Não tem como abafar. Não tem como encher com outras coisas. Pode encher por um tempo, mas chega um tempo que bate aquele vazio e falta Deus. Pois bem, irmãos, sabe o que Provérbios 18, 14 diz? Olha só. O espírito firme te sustém, sustém o homem na sua doença. O espírito firme sustém ou sustenta o homem na sua doença. Se quando você está doente, você decai também por dentro, a tua fé esvazia ou desvanece, então você está duplamente doente, no corpo e no teu espírito. Mas se você está doente no corpo e você busca forças em Deus e fortalece a tua fé, o teu espírito te sustenta no dia da doença. Eu sei, quando a gente está doente, muitas vezes está decaído. Uma febre de 39 derruba qualquer um de nós. Derruba ou não derruba? Derruba. Se fica na cama, não tem ânimo para nada. Parece que vai morrer. E é só uma febrezinha de 39. É, febrezinha quando não é tu lá no meu lugar. Mas vejam, se nessa hora tu te fortalece em Deus, te fortalece por dentro, você também acaba se fortalecendo no corpo. Tem um doutor aqui em Porto Alegre, cardiologista, o mais famoso cardiologista, doutor Lucchesi, vocês já ouviram falar dele, né? Especialista do coração. É um cirurgião que todo mundo, quando precisa, procura ele. Um homem realmente estudioso. E ele escreveu um livro agora sobre a fé, a importância da fé para a recuperação dos doentes. Um doutor. Um homem que entende muito de operar, de cortar a parte física. E faz isso com grande perícia. Mas ele percebeu que todos os seus pacientes que têm fé se recuperam melhor. Se fosse um pastor que escrevesse, iam dizer, isso é coisa de pastor. É de pastor mesmo, o pastor tem que falar isso. Mas que bom que alguém da medicina também escreve isso. Pergunte para os médicos que têm um pouco mais de percepção, para aqueles que cuidam não só da carne das pessoas, mas daqueles que percebem que o paciente é mais que carne. É mais que 70 quilos, que 80, que 90, que 100 e poucos. Vamos parar por aí. Porque o paciente também tem mente. O paciente também tem emoções, o paciente também tem algo por dentro dele que não é físico. Deus quer curar. E se o teu interior, meu irmão, está firme, também no dia da adversidade, no dia da angústia, então você cresce. Mas se quando vem a luta, você não se fortalece espiritualmente, você decai. Por último, eu quero te dizer que muitas vezes, agora vê se tu vai concordar comigo, muitas vezes parece que a doença nos tira a fé. A doença física afeta o teu interior. Tu já percebeu isso alguma vez? Concorda comigo? Parece que de repente precisa vir alguém, um irmão, uma irmã, para orar contigo, para ler a Bíblia contigo e te levantar, e tu te levanta. Num primeiro momento, parece que a doença tira a fé. Mas então vamos falar do segundo momento. O segundo momento é que a fé tira a doença. Dá para concordar? Dá? A doença, parece que de repente vocês caem a ficha. Mas onde está a minha fé? Parece que por um momento, um dia, dois dias, três dias, ou quando tem uma notícia de uma doença grave, parece que a tua fé sumiu. Eu acho que até sumiu mesmo. Mas aí você respira, e você lê a palavra, e começa a ver as coisas que o Senhor fez, testemunho de outros irmãos que o Senhor fez, vem no culto, é abastecido de novo, você cresce. Se a doença tira a fé, então nós temos também que dizer que a fé tira a doença, a fé em Jesus. Amém? Vamos fazer essa segunda parte? Porque a primeira parte, às vezes a gente já passou por esse pedaço ruim, né? Quando a doença parece que estava vencendo a tua fé. Vejam das duas certezas que eu falei hoje à noite. A certeza, o Senhor pode. Sim. A segunda certeza, o Senhor quer. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar para você ser curado pelo Senhor.